Rádio Educativa Santo Antônio, a rádio que educa através do som. A partir de agora, através da sua Rádio Educativa Santo Antônio, começa o programa... Povo do Campo! No programa de hoje, vamos falar sobre um produto bem conhecido na casa do nordestino. É verdade. Quem é que não gosta de um pirão, uma paçoca, uma malassada? Ah, Maria, vamos parar por aqui porque já tá me dando é fome. Você sabia que aqui no Açudinho e na região existem 5 casas de farinha? Vixe, é mesmo, é? Tu é doida, é? Posta aí que eu não sabia. Pois na nossa conversa de hoje, vamos visitar uma delas? Quem está na casa de farinha é a nossa repórter Kailane. Diz aí, Kailane. Boa tarde, seu Dedé. Aqui tá uma delícia. Pena que no rádio não dá pra sentir o cheiro da farinha sendo torrada. Nós vamos falar agora com o Dedé da Casa de Farinha. Dedé que vai explicar como funciona uma casa de farinha. Como surgiu a casa de farinha? Rapaz, surgiu porque a gente tinha que fazer com as farinhas pra produzir a farinha, né? Quanto tempo existe? Eu acho que tá com 100 anos por lá, né? Quantas pessoas trabalham aqui na casa? Com farinhada? 10. Como é o processo de produção da farinha? Você tem que arrancar a roça, aí vai destroncar, aí vem para as farinhas para as mulheres rapar, aí vai para o banco para serrar, aí vai para a prensa, aí vai peneirar, aí vai para o forno para torrar. Sobre os equipamentos de casa, vocês enfrentam alguma dificuldade na casa de farinha? Para serrar, de tudo, né? Começa da rapação, para rapar, aí vai para serrar. Aí vai para a prensa, da prensa vai para o forno. Peneira primeiro, aí vai para o forno. As pessoas dizem que com a farinha consegue obter renda. Como é o processo de venda da farinha? Rapaz, o processo da renda da farinha é fácil, né? Porque está aqui para você tirar para a cidade. Você tem ideia do quanto vocês usam de água para manter a casa de farinha funcionando? Aí vai depender da farinhada, né? Que tem farinha que você pode usar 400, outros 200, vai depender da farinhada. E com a falta de chuva, como fica o cultivo da mandioca? Fica ruim, porque a roça nunca dá, como quando há inverno, né? É difícil. Para finalizar a nossa conversa, faça um convite para as pessoas que ainda não conhecem uma casa de farinha. Rapaz, o convite que eu faço para eles é que eles pudessem ajudar, né? Para melhorar a fábrica. Pra ajudar os trabalhadores, né? Porque tudo tá difícil, negócio d'água, de tudo. Que legal essa conversa com a Kailane. Vamos ouvir um pouco de música pra animar? Maria tá peneirando, goma e massa de mandioca. Maria tá peneirando, goma e massa de mandioca. Quem se casa com Maria só vai comer tapioca. Tá, tá, tapioca. Tá, tá, tapioca. Tá, tá, tapioca. Tá, tá, tapioca. Segura, Mastruz com leite. Maria tá peneirando. Maria tá peneirando. Goma e massa de mandioca. Mandioca. Quem se casa com Maria só vai comer tapioca. Tá, tá, tapioca. Tá, tá, tapioca. Tá, tá, tapioca. Tá, tá, tapioca. Rala, rala mandioca, tu de lá e eu de cá, pra fazer beijo de massa, pra gente se alimentar. Maria pega a peneira, mexe pra lá e pra cá. O peneirado é de mandioca. Maria tá peneirando, Maria tá peneirando, goma e massa de mandioca. Quem se casar com Maria só vai comer tapioca. Tá, tá, tapioca. Tá, tá, tapioca. Tá, tá, tapioca. Tá, tá, tapioca. Rala, rala, mandioca, tu de lá e eu de cá, pra fazer beijo de massa, pra gente se alimentar. Maria, pegue a peneira, mexe pra lá e pra cá. O peneirado é gostoso, Educativa Santo Antônio, contextualizando a vida com você. E agora, mais um capítulo da sua radionovela I Love Tapioca. Duas jovens conversando na escola durante o recreio. Amiga, você está tão magra. O que você está fazendo? Estou comendo tapioca. Nossa, e tapioca emagrece? Como você descobriu? Foi no WhatsApp, mulher. Ah, mulher, esse zap zap diz cada coisa que o pessoal tão tão aviciado. É, mas não é só ficar magra, tem que ter saúde também. Acho melhor mesmo. E temos que postar pra gente amostrar pra Neuzilane. Por quê? Ah, minha filha. Ela só quer comer besteira. É refri espocabucho, bolacha rasga-fato, recheado. Pois é. A tapioca não contém glúten. E é um excelente alimento de origem indígena. Heia, heia, heia, ho. Ah, é? Eu não sabia. A tapioca é feita de mandioca, que é uma raiz também conhecida por aipim, castelinha, maniva. Nossa, não sabia. Do jeito que a Neuzilane come muita coisa, dá fé o colesterol dela até muito é alto. As jovens vão conversar com a Neuzilane. Oi, Neuzilane. Mulher, pare de comer essas besteiras. Ha, se eu não comer isso, eu vou comer o quê? Vou bem morrer de fome. Você pode substituir pela tapioca, que além de não conter glúten, nem gordura e nem colesterol, ajuda a perder peso. Ah, minha filha, mas aqui na escola não tem tapioca. Pois então a gente devia conversar com o diretor para colocar no cardápio da escola. Ah, minha filha, pois então eu vou mudar minha alimentação é já. As jovens foram falar com o diretor, que aprovou a ideia. Yeah! E incluiu a tapioca no cardápio. Desde então, os estudantes melhoraram sua saúde. Yeah! Estamos finalizando mais uma edição do programa... Povo do Campo! E aí na sua casa, você consome a farinha? Mande uma receita ou uma maneira que você utiliza a farinha. Esperamos que você tenha gostado e se divertido com a gente. Até a próxima, pessoal! Rádio Educativa Santo Antônio, a rádio que educa através do som.